que morre essa hora do programa. Não pode, cara. Atrapalha meu desenho. É, dá muito pra bem. Salve, salve! Salve, salve, colega! Já começamos na bagunça, que hoje tá difícil. Eu tô quase sem voz. O Corneta quer assistir desenho, porque não tá feliz com 3-0. Ele sempre fica triste quando a América ganha, né? E tá aqui. Então estamos aqui hoje pra falar dessa volta à Série A, dessa estreia magnânima que a América teve hoje, Independência. 3-0, com propriedade, ainda pênalti não marcado. Então, vamos falar disso. Eu que só vi ao vivo mesmo, só o terceiro gol, pra falar dessa pelada de hoje. Então, eu sou Sérgio Tavares, dá sua boa noite. Boa noite, eu tô levemente embriagado, mas eu consigo falar tudo que vocês precisarem aqui, vambora. Vamos corrigir, o senhor está levemente sóbrio. Seu Jadiana, seu boa noite. Boa noite, eu queria dizer que eu fiquei meio preocupado de fazer esse programa hoje, que eu não estou preparado psicologicamente para o América fazer um 3-0. Então, eu também não estava, não. Eu compartilho da sua dor, da sua dificuldade. Seu Corneta, dá seu boa noite, meu filho. Boa noite, cambada de onanista. Eu não vi o jogo, mas a minha filha viu e falou que foi muito bom. Então, vou fazer me esqueça de vocês. Que eu vou você... Vai lá ver os gols, então, depois você volta para comentar. E como a gente gosta sempre de fazer, trouxemos aqui um torcedor do esporte, o Moneta, que é lá do Esportanos Real. Moneta, dá seu boa noite, seja bem-vindo, meu cara. Um boa noite a galera aí de Minas, forte abraço aqui de Recife, um abraço à nação esportana aí que tá acompanhando a gente. E pra começar, eu queria dizer que 50% da derrota foi nas costas de Nelsinho, 30% na de Agenor e 20% no sistema defensivo. Um abraço. Muito obrigado. O América não teve mérito nenhum. Que é isso? Não, que absurdo. Não. O América teve muito mérito, sim. Muito bem. Muito bem. Esportanos, né? Você sabe que a torcida América se considera os espartanos, né? Porque nós estamos aqui, é na resistência entre dois gigantes aqui em Belo Horizonte. Sim. Então, nossos 300 de Esparta aqui estão sempre na luta. Meu caro, muito bem-vindo. Vamos falar dessa pelada de hoje. Vamos lá. Que para nós foi muito alegre, para você talvez nem tanto. Vamos falar dessa peladinha. Vamos lá. Ô, Jair, você quer fazer o resumo da partida ou não? Hoje a gente fez uma partida muito boa, uma partida no nível que a gente fez no ano passado, na Série B, né? E. Assim, hoje, inclusive, vai ser bem difícil eleger um bala, porque realmente muita gente mereceu. E eu acho que, assim, não é exatamente o time que eu acho ideal, mas eu acho que as duas surpresas, entre aspas, na minha opinião, primeiro foi o Christian. Realmente, ele, da última vez que a gente viu ele jogar, eu achei que o passe de bola dele melhorou muito, né? E o Jori, né? Jori hoje... Fechou o gol, botou uma interrogação na cabeça do Anderson, né? Mas quem é bom pra fazer resumo de jogo é o Alisson, que tá ocupado com outras coisas hoje. Pois é, então vamos lá. Eu já fui me atropelando, que eu esqueci de alguns avisos iniciais. Primeiro, gente, como eu tô fora de casa, tô fora de Brasília, não consegui fazer a votação do Bala e do Colatina. Então, quem quiser fazer, como o Adolfo já fez aí, muito bem, quem quiser fazer e já dá aí no palpite, nos comentários do YouTube, a gente faz uma soma aqui... daquele jeito que vocês sabem, e a gente define Bala e Colatina com vocês votando pelos comentários. Seu Alisson Fernandes não está presente, porque o Alisson ontem contraiu o matrimônio, né? Coitado! Matrimônio, se não fosse bom, você não contraía. Enfim, mas nós desejamos a ele, mais do que a ele, a senhora dele, muita sorte, coitada, mas foi uma escolha dela, a gente tem que respeitar. E felicidades para o casal, então. Nos próximos programas aí, seu Alisson deve estar em Gold Mel, deve estar cuidando da vida dele, não participará, mas em breve estará de volta. Muito bem. É igual submarino. Ele está ouvindo o programa. Peraí, onde cada vez? Vai, Corneta. Eu tenho certeza que ele está ouvindo o programa. Porque assim, eu também não tenho dúvida disso. Os cornos estarão me zoando ao vivo, tenho certeza. Acho válido. Seu Jair Vieira, casamento é igual submarino, completo. Isso. Às vezes até boia, mas foi feito para afundar. Sabedoria popular. Muito bem. Tá vendo, meu Maneta? Aqui, além de futebol, que a gente também traz cultura, informação e filosofia. Sérgio, você quer completar a resenha do Jair? Eu vou completar, mas primeiro eu quero chamar a atenção para uma coisa aqui que chegou para mim via Facebook. Pessoas mais felizes conversam com desconhecidos no transporte público. Não sei por que chegou isso para mim, mas chegou. Então vamos conversar. Então tá. Beleza? Hoje é hoje. Então, americano, amanhã dê oi pro seu coleguinha do busão, viu, gente? Vocês isso viram? Aí. É isso. Eu falando do jogo agora, eu não vi o primeiro gol ao vivo ali, mas eu vi na televisão, porque eu tava no Pardal ainda, mas também 50 segundos não dá pra cobrar de ninguém, né? Eu tava lá dentro. Tá absurdo querer que a pessoa entre no estádio. O senhor pra entrar, mas enfim, né? Não, mas o senhor, nos últimos 5 minutos o senhor estava lá? Não. Então, se o senhor não estava nos últimos 5, eu cinco, já entrei antes, o senhor não pode cobrar que eu esteja nos primeiros 5. Então vamos conversar já ali, né? Vamos lá, continua a resenha. Mas ele tá parecendo o disco com atrasado, falando devagar. Eu tô um pouco mais lento. Um pouco mais lento só, mas eu acho que isso é da vida, tá? Não é, tem nada a ver com álcool, não. Vamos lá, resenha. Eu acho que o primeiro tempo do América foi arrebatador. O América dominou completamente. Fez o primeiro gol rápido e aí isso determinou o resto todo. A partir do primeiro gol, que foi muito rápido, o Sport ficou meio sem reação. O América dominou o primeiro tempo todo, fez o segundo, fez o terceiro. O terceiro foi meio a pá de cal. E aí, a partir daquele momento, o América selou tudo. No segundo tempo, o Sport até voltou melhor, teve um pouco mais de chance, mas as chances que o Sport teve foram todas barradas pela nossa defesa, seja pelo Messias, que foi sensacional, seja pelo Jori, que fez defesas espetaculares, seja pelo sistema defensivo como um todo. O América soube, a frase da moda hoje é sofrer, né? O América soube sofrer no segundo tempo. O Sport veio, bateu, mas o América segurou e tal, e fez o resultado todo no primeiro tempo. Então, para mim foi não esperava isso, mas foi uma partida perfeita do América. Muito bem. Ô, Corneta, nesse horário do jogo, como é que tava lá? Tava saindo mais torresmo, mais porção de linguiça? Qual que é o seu comentário sobre esse início de partida? Quem me acompanha no Facebook, no Instagram, viram que eu estava bebendo uma triple Vitibia. Aí eu não tenho... Muito bem. Não, é a Latrap, desculpa, falei errado. Ah, eu, sei lá, tava lá vendo a televisão lá, fazendo cara de paisagem. Quem manteu trabalhador padrão. Tá certo. Ô, Babeta, e do seu lado aí, como é que você viu esse início de partida? Você concorda com o que os meninos comentaram? Você viu de alguma outra forma? Como é que você viu isso? Rapaz, eu concordo em parte. Preciso falar tudo agora ou só uma parte? Ou o que você quiser, cara, tá livre. Veja só, o problema aqui no Sport Recife, ele tá muito entranhado com a presidência. E eu vou dizer a você que 90% dos torcedores, ou pra mais, não concorda com a presidência que aí está. É uma sequência de lambança e isso se refletiu no time. Acho que grande parte da culpa foi do técnico Nelson Batista, que chegou contratações novas, contratações para mim, no meu ver, no meu entendimento. Nível Série B, a gente aqui em Recife tá brincadeira de dizer que a gente é o time B do Inter, porque veio muita gente do Internacional e assim, não veio ninguém com a qualidade para uma Série A de primeira. E ele já colocou os caras de primeira aí, tirou o pessoal que vinha jogando e deu a bronca que deu aí no começo, um time perdido, taticamente horrível. Aí o nosso começo de ano foi terrível, eliminado pro Ferroviário na Copa do Brasil muito cedo, eliminado no fraquíssimo Pernambucano, onde os adversários eram de Série C para baixo, só tinha o Sport na Série A. Então, assim, o Sport tá numa fase terrível, e foi refletido aí no esquema tático de hoje, entrou errado, e quando mexeu, o time começou a melhorar, mas também foi por causa do América, que deu uma freada. Se encostou lá, se sentou no placar, com razão, o Sport faria o mesmo, mas, assim, não foi uma melhora absurda do Sport, não, foi porque o América Mineiro decidiu segurar o placar fazendo certo. 3-0, você mantém, né? Não tem por que se arriscar também. Não tem fazer mais não. Porque... tá certo. É por aí também, eu vejo dessa forma. Eu perdi, né? Perdi praticamente todo o primeiro tempo. Eu ouvi o primeiro gol pela Itatiaia na BR-040. O segundo gol tava... Como é? Horrível. Agenou esse goleiro aí, é muito contestado aqui. Confiança zero. E ele demonstrou isso, pô. Ele tava sem confiança, ele até deu entrevista assumindo a culpa do gol quando ele saiu de campo. Ele saiu todo errado no primeiro gol. Sim, saiu errado, né? Saiu cartão borboleta. Saiu todo errado. A gente tá sentindo muita falta de Magrão. Não sei se vocês conhecem Magrão, a lenda aqui no Sport. Vai ficar fora. O Magrão, claro. Goleiro. Vai ficar fora algumas semanas aí e a gente tem esse goleiro horrível aí que a gente vai ter que suportar. Rapaz. Maravilha. Você sabe que o Jori é nosso terceiro goleiro, né? Rapaz, verdade, né? Esse goleiro de vocês estavam aí hoje era o segundo e eu queria muito ele aqui no Sport, pô. Não, ele é o terceiro. Quarto não goleiro. Não é quarto, não. Quem que é o quarto? O Glauco? Não, não, terceiro? O Glauco era o terceiro. Ele o Glauco era o perdeu. Não, o Glauco já perdeu a vaga. Mas ele era o quarto goleiro, né? Nem terceiro, não. Ele era o quarto goleiro. Ele já pegou o lugar do Glauco. Esse, se eu não me engano, ô Bandeta, foi o quarto jogo dele como profissional, não é isso? Acho que, né? Vocês podem me dizer melhor aí. Eu acho que é isso. Eu confio em você daqui a pouquinho, peraí. Eu acho que é isso. Goleiro, nós não temos que reclamar, não. A verdade é essa. Ele fez umas besteirinhas então, pra frente, mas ele é melhor que a Genoa, com certeza. Ah, tem alguns momentos de insegurança ali, mas fechou bem. Fechou. Acho que tem futuro, menino Jori. Então foi isso. Primeiro gol eu ouvi na estrada. O segundo, eu tava na porta do Independência, na frente do Pardal, pronto pra entrar quando eu ouço o gol. Aí, ao invés de entrar, resolvi correr ali pro boteco do lado pra assistir na TV, né? Já que tem aquele delay. Bom, fiquei lá e assisti o segundo gol. E o terceiro, acabei de entrar, deu o terceiro gol. Esse eu consegui assistir com os meus olhinhos, pelo menos. Segundo tempo, concordo com o Moneta. Não consigo dizer se houve melhora ou não do esporte, ou mesmo em relação ao América, por não ter visto praticamente todo o primeiro tempo. Mas eu senti, sim, o América controlando o jogo no segundo tempo. Não desistindo do ataque. Não é aquele América que a gente já reclamou outras tantas vezes, de que faz um gol, recua e abre mão de atacar. Não foi isso que eu vi. Vi um América que ainda assim buscava agredir o adversário, buscava fazer outro gol, mas sem se expor desnecessariamente, sem qualquer necessidade de correria, só saindo na boa mesmo. E se a jogada está fechada, você volta a bola para o Messias, roda ela com o Rafael Lima, Christian fazendo excelentes lançamentos no jogo todo. Gostei muito desse América que eu vi, e apesar de que não foram tantas as peças alteradas em relação ao Campeonato Mineiro, basicamente foi o quê? É o Christian no lugar do Zé Ricardo. O resto, todo mundo meio que já estava aí jogando e tal. Talvez o Giovani, né? A alteração do Carlinhos, do Carlinhos pelo Giovani. Mas, em geral, é o mesmo time, a mesma escalação, pelo menos. Inclusive com o Luan, que a gente viu no Campeonato Mineiro. E hoje, o seu Formiga pediu para participar do programa. Ele estava até aqui e tal, mas realmente a casa está cheia. Ele achou por bem ficar só assistindo. Mas o Formiga disse que queria vir aqui, vocês ouviram, viram lá no grupo do Decadentes, que ele queria vir para defender o Luan. E eu falei com ele, não, você vai tranquilo, porque quem vai fazer esse papel hoje sou eu. Luan hoje jogou bem. Luan não foi brilhante, Luan não foi o craque da partida, Luan não é esse cara. Mas o Luan jogou muito bem hoje. E as vaias que ele recebeu hoje durante o jogo, no momento, enfim, as vaias que ele recebe para mim são injustas. O que suscitaram as vaias, na minha opinião, foi aquele cartão amarelo que ele tomou, que é um amarelo por reclamação. Muito bem. A gente vive reclamando de marcações equivocadas da arbitragem. Eu não tenho a impressão de assim, tem hora que o Luan insiste, e aí eu acho que ele vacila nessa insistência da reclamação, como ele fez, que levou o cartão amarelo dele. Agora, que ele estava reclamando de uma marcação que muito provavelmente ele entendia como sendo uma marcação equivocada. Aí, nesse ponto, como é que o torcedor americano pode reclamar de ter um jogador dentro de campo que está discutindo com a arbitragem das marcações mal feitas? É o papel dele, ele está lá para isso também. Tomou o amarelo? Tomou. Logo na sequência, ele vai e erra uma bola, né? Erra um passe muito curto. E aí o povo cai matando e já começa a vaiar. Mas na boa, foram momentos isolados do jogo em que, sim, ele comete erro, como qualquer jogador em campo hoje cometeu um erro ou outro, mas no geral, Luan jogou muito bem. E eu tô, assim, enquanto a galera vaiou, quando começaram a cantar o nome dele, eu fiz questão de cantar junto, porque vocês me ouvem aqui o tempo inteiro, vocês sabem o tanto que eu sou crítico do Luan. Foi no grupo Decadentes, não? Mas essa semana mesmo, conversando com, acho que foi o Lucas Prates, não lembro, eu sei que a gente teve uma conversa e eu falei, não, eu não traria o Luan para a América de forma alguma, olhando os números dele antes da passagem dele pela América. Então, assim, sou muito crítico ao Luan. Mas hoje, as vaias não me parecem justificadas. Fala bobagem, seu Jair. É pra queimar o Luan? É pra botar na cruz? Eu acho que as vaias vieram pela quantidade de erro de passe. Que não foram tantos, assim. A bola morre no pé dele. Ele acaba com a jogada, sabe? Então, assim, eu não sou da turma que vaio, mas também não sou da turma que bato palma também, não. A verdade é essa. Eu acho que ele cumpre um papel no esquema do Anderson. Ele segura a bola lá na frente. O próprio Anderson falou isso na entrevista pós-jogo. Mas ele irrita, viu? Tem hora que ele irrita e irrita muito. Eu concordo, eu já vi isso acontecendo muito. Acho que ele cometeu vários erros, mas assim, em comparação com outros jogos em que eu já malhei ele demais, eu acho que ele jogou bem hoje. Você tem uma análise diferente, Sérgio? Mais ou menos diferente. Eu até conversei um pouco com o Marco Antônio sobre isso. Eu vou comparar o Luan com o Ailon, para poder analisar isso. O Luan errou muito mais do que o Ailon, mas o Luan participou muito mais do que o Ailon. O Ailon sumiu em uma grande parte da partida, ele se omitiu. O Luan participou muito mais e errou muito mais também. Eu vi muito das críticas em cima do Luan de erros de passes. De ele receber a bola ali, que é um pouco aquela crítica que a gente faz e tal em outros programas, e a bola meio que morre. O vórtice de matar jogadas. Ele matou um pouco as bolas, sim, mas ele procurou muito mais o jogo. Então, comparando os dois, eu acho que o Luan errou mais, mas ele participou mais. Se eu for criticar os dois, eu vou criticar mais o Ailon nesse sentido, porque o Ailon ficou mais... sem participar escondido do jogo do que o Luan. Então, acho que o Luan errou, entendo as vaias em cima dele, mas eu acho que tem a ver com isso, com essa participação, essa busca do jogo que ele tem mais. Mas eu não acho correto também, a essa altura do campeonato, vaiar não, tá? Eu acho que a gente ganhando de 3-0, não acho que é correto vaiar não. O que o Formiga tá lembrando aqui, ele cansou, ele errou muito, mas antes disso, ele acertou e participou de 2 gols. Sim. Exato. Né? Sim. O Formiga ainda comenta aqui que acho que tem um pouco dessa falha do Luan, dessas críticas ao Luan, uma demora do Anderson em substituir ele, porque ele cansou. E aí demorou para ser substituído, tal qual ele demorou para substituir o Christian também. Nesse ponto, concordo com o Formiga aqui. Quer comentar do Luan, ô Maneta? Rapaz, eu acho que com Formiga aí, eu acho que é o Formiga, me corrija se estiver errado, mas eu acho que não cabia não, vaias ao Luan. O time tava ganhando, tava tranquilo, o jogo já tava morto, acho que não tinha por que não. Tô concordando contigo. Muito bem, o que mais nós podemos comentar aqui hoje, hein? Rapaz, eu queria falar... A gente quer puxar alguma coisa? Queria falar do Carlinhos, que deitou em cima do Cláudio... Deitou em cima do Cláudio Vinck, pô, o cara veterano, e assim... Ali naquele primeiro tempo, ele dominou aquele lado, pô. Atacou como quis, subiu como quis, e Cláudio Vinck foi muito mal mesmo. Carlinhos atuou muito bem hoje, gostei também de ver Carlinhos. Quer comentar, Jair? Cartola. Muito obrigado, Carlinhos, valeu. Tive da América que pontuou muito bem hoje o Cartola, é verdade. Você acha que comentar do Carlinhos? Eu não tenho saudade nenhuma do Giovani, só isso que eu quero dizer. Muito bem, acho que é um comentário extremamente pertinente. Seu Corneta, o senhor quer comentar alguma coisa do jogo? Faltaria apenas breves comentários pontuais do programa, devido à minha ausência de assistência no jogo. Estaremos aguardando ansiosamente. Muito bem, deixa eu aproveitar então para dar uma lida nos comentários que estão aqui, que já tem alguns. O Marcos Graça aqui, dando um salve para quem fez a bandeira da Marielle, vereadora Marielle Franco, teve a bandeira tremulando hoje lá na Independência. O Adolfo, grande jogo, grande participação da torcida. Precisamos melhorar o contra-ataque. Ele daqui os votos dele de Bala e Colatina. Excelente partido do Jori, Messias, Christian e Juninho. Marcos Graça também votando em Bala e Colatina. Quem chegou depois de eu falar, gente, pode votar em Bala e Colatina, viu? Leandro Moura, parabéns à diretoria pela ação e à torcida pelo comparecimento. Tem que comentar isso aqui, né, gente? 8.662. Que maravilha, hein? O público hoje estava muito bom. Então, aos críticos de jogo domingo de manhã, vão cagar. Chupa. O Leandro Mourão continua então, né? Parabéns à diretoria pela ação e à torcida pelo comparecimento. Precisamos do apoio da nossa torcida para fazer uma grande campanha. Concordo. Botou aqui em Bala e Colatina. Marcelo Campolina, salve catedráticos decadentes, líderes da Série A. E já ocupamos essa posição alguma vez? Acho que sim, né, Marcelo? Desbobear, começo de campeonato. Nunca. Eu não vou me recordar, não. Desculpa. Não tinha como. É verdade. Não tinha como. O ABC antes de ponto... a gente fizesse em primeiro sempre, cara. Muito bem. Tem essas duas coisas. Primeiro que a gente sempre começa antes do campeonato iniciar, a gente tá em primeiro na tabela. E fato, né? Só no ponto corrido que você pode ter esse líder na primeira rodada. Antes era grupo, etc e tal. Então acho que sim, é a primeira vez que isso acontece. Aqui, ó, deixa eu te falar. O América nunca esteve... Pode. Claro, a rodada não acabou ainda, né? Isso. Ainda tem 2 jogos amanhã, que isso pode mudar. Mas o América nunca foi líder em nenhuma rodada do Campeonato Brasileiro de Pontos Corridos. Nunca. Muito bem. Então podemos bater isso agora. Se manter, nós estamos aí. Muito bem. Outra coisa também que levantaram durante a tarde aí é que é a primeira vez que, desde 2003, que o campeão da Série B estreia na Série A com vitória. É isso aí. Desde 2003 isso não acontecia. Então, é pra bater palma, gente. Vai muito forte. Deixa eu ver quem mais nasceu de comentário. Marcelo Capolina vota em Bala e Colatina. Leandro Morão também. O Esportando Real tá aqui, dando boa noite à torcida do Leão e do Coelho. O que é PST, ô Moreno? Pelo Esporte Tudo, é o que a gente sempre usa. Pelo aqui. Esporte Tudo, muito bem. Hashtag PST. Tá aqui meu xará, Henrique Pérez, dando boa noite geral pra galera. Com a hashtag PST também, Marcelo Campolina. Dá boas-vindas aos convidados, aos vizinhos que estão chegando, aos visitantes. Óbvio, hoje está difícil, gente. Desculpa. Leandro Morão, o Juri está demorando. Está demonstrando ser um goleiro promissor. Muito seguro e com muita personalidade. Candidato a ídolo. Se cuida, João Ricardo. Mais do que ele está mostrando para ser candidato a ídolo dentro de campo, o que, ele fez depois do jogo, Sérgio? Sensacional. Que goleiro que faz aquele monte de defesa que ele fez e depois vai lá nos botecos em volta do estádio e vai tirar foto com a galera. Ô, oh, é meu ídolo já. Hein? Tchau, João Ricardo. Jorei meu ídolo. Depois tomar uma de graça, você não tá sacando, meu filho. Foi, eu paguei pra ele. E se eu tivesse lá, eu pagava. Se eu tivesse lá, eu pagava. E pagava com gosto. Sensacional. Nada mais justo. Nada mais justo. Muito bem. Então, ó, tá aí, o menino Jorei estava lá depois do jogo. Eu perdi essa também, tive que ir embora rápido. Tava lá depois do jogo tirando foto com a turma. Marcos Grassi, hoje não é o programa 131? Não sei, Marcos. Se você tá falando, provavelmente você tá correto, mas eu vou verificar depois. Leandro Morão, Serginho queimou minha língua, jogou muito hoje, podemos esperar mais dele? Ah, gente, Serginho, eu não achei que o Serginho vinha atuando mal. Ele teve, ok, teve um jogo ou outro que ele não teve, o mesmo brilhantismo e tal, mas sempre tive, acreditei no potencial do menino. Sérgio, seu xará. É, eu acho que ele não queimou minha língua porque eu acreditava nele, eu acho que ele jogou bem. O ponto que eu sempre falo é que ele fica muito à frente da posição que eu espero dele, mas fazendo um gol, ele pode fazer o que ele quiser. Ele fez dois, porra. Faltou só o terceiro pra pedir música no Fantástico, é, claro. Né? Não, fez a mesma quantidade de gols que nosso atacante fez no estadual inteiro. Pois é, olha aí. Fantástico hoje. Sem querer, a churrada vai pedir, vocês estão sabendo, né? Hã? Eles perderam em três competições diferentes hoje, num intervalo de 7 dias. Isso, cachorrada, né? É, ué. Aí, ó. Hoje a gente... Ué, mas foram roubados, tem certeza que foram roubados. Absoluta. Não vamos nem falar disso, pelo amor de Deus. Vamos lá. Marcelo Catarina, de fato, Jori bem seguro, estamos bem servidos de goleiro. O time mostrou um comprometimento fantástico hoje. O grupo parece comprar bem a ideia do Anderson. Também tô achando. Leandrão. Aylon apagado e Luan errando muito como sempre. Christian grata surpresa. Concordo. Vou discordar só do Christian surpresa, porque o Christian fez o que a gente tinha mostrado antes. Não, é, mas ele tava muito sem julgar e tudo, né? Então... Ah, tudo bem. Ok. Eu acho os dois muito parecidos, tanto o Christian quanto o Zé, em termos de empenho, concordo, qualidade de passe, eu acho os dois muito parecidos. Concordo. Claro, cada um tem a sua particularidade, mas acho os dois muito parecidos. É outro ponto que nós estamos muito bem servidos. Dois ídolos. Dois ídolos. A Théo tá aqui. Sacanagem, sacanagem. Eu não sei do que a Théo tá falando, mas tá certa a indignação? Marcelo Capolina. Diga. Eu vou perguntar pro Corneta. Tem sacanagem, Corneta? Não. Eu não sei, aí a gente deixa pra vocês ouvirem depois. Marcelo Campolina, vemos que o trabalho está no caminho certo quando temos discussões iniciais de quem vai entrar. João Ricardo. O fato pela falta, não pela dita. Ó, João Ricardo, não, ele botou um JR e João Ricardo, mas deve ser o Zé Ricardo, né? É ZR, meu filho. É o Zé da coisa. Zé Ricardo, Matheus. Não, é JR, João Ricardo mesmo? É. Ah, mas isso aí. Você me confundiu, Marcelo. Porque o goleiro ainda não discute quem vai entrar, não, seu. O goleiro tem sempre o titular lá, mas tudo bem. O João não tá em como é que fala, gente? Não tá contestado, não, tá? O João não foi muito bem, hoje, não tem dúvida. Depois tá machucado, de hoje, né? Ficou na dúvida, viu? Ah, olha, sério, Jair? Na arquibancada tinha uma turma lá, todo mundo assim, pô... Você sabe que a torcida americana, o pessoal é fã de uma categoria de base, né? Você tá falando dele, exatamente. Tem uns desvairados que vê um jogo também, já quer montar um barraco com o cara. Chamar pra casar, apresentar pra filha. Então, enfim, eu não acho que João Ricardo está contestado. Jori fez uma excelente partida. João Ricardo se recuperou fisicamente. Fernando Leal se recuperou fisicamente das costelas quebradas. Pra mim, os dois ainda têm primazia frente ao Jori, porque é muito importante. A posição de goleiro é uma posição em que, ainda mais numa competição como o Campeonato Brasileiro da Série A, a experiência é um fator extremamente importante. Aí então, adorei o Jori. Adorei o Jori, mas eu não estou deslumbrado, não. Mas vamos lá, diga, discorda, Sérgio. Eu acho que o Jori hoje, não só hoje, mas nos outros jogos, mas principalmente hoje, ele colocou um pezinho para disputar com não com o João Ricardo, mas com o Fernando Leal, o primeiro reserva de goleiro. Muito bem. Jairo. Não, e eu ia comentar. Eu até falei isso com o Serjão, que eu acho que, na verdade, o Fernando Leal hoje ele poderia jogar. Hoje ele ficou no banco, não ficou? Ficou. Acho que ficou, então, sim. Então foi uma escolha. Se for uma escolha, a escolha do Anderson foi botar o Jori, e eu acho que faz muito sentido. Porque pode ser que lá dentro ele tá entendendo que essas contusões contínuas do João Ricardo podem deixar na mão a gente no meio do campeonato aí. Então eu acho que ele preferiu dar ritmo ao Jori do que colocar o Fernando Leal, porque o Jori tem potencial a crescer. Bom, tudo bem. Eu só discordo da premissa de que se o Fernando Leal ficou no banco, quer dizer que ele está 100%. Eu não acho que isso é uma verdade. Eu acho que ele pode estar no banco e eventualmente ele estava só 80%, 70%. Okay. Pois é, acho mas que isso é uma possibilidade. O Américo que entrar o Fernando Leal. O Américo não é goleiro não, gente. Hã? O Américo não é goleiro não. O Glauco era o terceiro, virou quarto, não está trabalhando. Uhum. O Leal estava lá para cumprir tabela, cara. E assim, vão rezar para poder entrar, cara. Eu penso assim também. Talvez o Leal tenha começado a trabalhar com bola, mas ainda mais assim. Doutor Adolfo, cadê o doutor Adolfo? Lesão de costela, essa parte de a palavrinha me fugiu, mas enfim, a lesão óssea ali na costela não é um trem que recupera fácil, até onde eu sei, é um trem que demora um bocadinho mais. É. Então, não sei, não diria que necessariamente o Fernando Leal estava no banco para ele estar 100%, não. Porque tem essa também, gente, a gente esquece. Esportista de alto rendimento, seja futebol ou não, ele nunca está 100%. Ele sempre está com a dorzinha aqui, com o negócio puxando ali do lado. Ele sempre tem um sacrifíciozinho que está lá. É verdade. Eu jogo todo domingo a pelada do Zéio com o Thales e estou sempre machucado, mas eu vou lá jogar assim mesmo. Pois é. Seu caso é outro, né, Sérgio? Você vai anestesiar pelo etílico. Vamos lá. Não passa no doping, a gente sabe disso. Mas vamos lá, continuando o Campolino, a gente parou no João Ricardo, mas ele ainda falou, né? Discussões iniciais de quem que vai entrar. Se é Matheus, é Ricardo, Donizete, Divan, a gente ainda tem muita gente para entrar nesse campeonato, para entrar nesse time, e de fato está promissor. Leandro Mourão, precisamos de um velocista no segundo tempo para encaixar os contra-ataques. Judivan, Marquinhos ou Adelir. E o Anderson colocou o Magrão. Ela que ela, né, Leandro? 3-0, senhor. Não tem a menor necessidade de buscar outro gol. É Magrão, sim, segura lá e tá bom. Magrão entrou com o quê? 40 e tantos do segundo tempo já? Não foi ou não? Foi no finalzinho. Tem necessidade de arriscar, não. Eu entendo sua coerência. Por uma goleada, porque 3-0 a gente já definiu nesse programa. 3-0 não é goleada. É no máximo um placar, eu acho. Isso aí. Então, o torcedor americano tem essa necessidade, porque é difícil ver o América golear. Mas não tinha por que, não, senhor. Não tinha por que arriscar nada ali, não. A Pel tá criticando aqui o uniforme do esporte hoje, Moneta. Eu quero responder. Eu vou concordar com ela. Eu já vi o uniforme mais bonito do esporte. O de hoje tá feio. Rapaz, eu queria fazer duas considerações. A primeira foi do amigo que pediu por Marquinhos. De coração, sim, eu dou um aviso a vocês. Vocês têm duas bombas na mão que se chamam Marquinhos e Wesley. Passaram por aqui ano passado. Olha, não deixa saudade nenhuma. Marquinhos passou muito tempo machucado. Depois Luxemburgo cortou ele, porque ninguém sabe, mas nenhum técnico botava. No finalzinho, Daniel Paulista colocou e ele fez uma graça. E aí a torcida do Sport babou ele, mas, cara, é ruim. E o Wesley é horrível. Não serve pra nada. Não marca bem, não passa bem, não chuta bem, não faz nada bem esse cara, velho. É um pato? Não faz nada. Eu espero que ele seja melhor. Pô, direito. Ele vai ser o Colatina aí. Vá por mim. Outra coisa. Nossa, eu não falo isso, não. Sobre o padrão do esporte, eu não gosto desse padrão dourado também, mas, meu amigo, já teve um padrão aqui em 2014, que foi o padrão que a gente chamava padrão do gari de lixo, que era todo laranja. A cor do gari é horrível, o padrão. Possui uma camisa de basquete dessa do esporte, e eu uso ela constantemente. Rapaz, é horrível, é horrível. Nunca eu sou gordinho, parece uma laranja gigante andando pela rua. Rapaz, é feio. Muito bem. Então, pronto, vamos lá. Leandro Mourão, que foi quem recebeu esse recado agora do nosso querido Boneto, tá aqui, concordo com o Jair, ganhar 3 não dá mais, né? Não dá pra vaiar, isso aí, precisamos apoiar. Marcelo Campolino, sobre o Carlinhos, concorda com o Sérgio. Leandro Mourão, muito bacana a iniciativa do Bandeira Marielle, parabéns pela ideia. Lucas França, torcida hoje foi bem demais, participou com o time, o jogo tudo, show, verdade. Bola. Fica a dica, torcida liberada faz milagre, vocês não estão entendendo. É, Cerveja 4, quando nós tivemos promoção. Tivemos promoção aqui hoje, Moreto. Cerveja R$4. Ah. Aí o povo animou, viu? O povo foi bem alegre. Já foi nervoso. Eu tô sentindo a galera aqui já meio alterada um pouquinho, mas vamos lá. Não, isso é normal. Isso aqui é com promoção, sem promoção, vai. É, não passa o dia, né? Eu sou Rony Formiga Franks, Totally Roots. As fotos do Jori pelas ruas com os torcedores lembram ódio eterno ao futebol moderno. Isso aí, Formiga. Marcelo Companina, JR, jovem, eu descobri depois. Não está contestado, não, de forma alguma. Também acho que não, Marcelo. Muito bom. Bernardo Moreira, o que, que vocês acham das vaias ao Luan? Nós já comentamos, né? Acho que nós já falamos disso um pouquinho no começo do programa, Bernardo. Não sei se você não estava aí. Depois você ouve lá o comecinho, mas nós discutimos bastante essa questão. Alguém quer adicionar mais alguma coisa sobre o final das vaias ao Luan, não? Não, acho que é isso mesmo. Seguimos. Que nós é isso aí mesmo. E a Théo tá dizendo que sacanagem, sou eu que não cumprimentei ela. Ô, Théo, eu vou falar a verdade. Gente, deixa eu contar pra vocês. Eu tô chegando de Três Marias, eu tava lá 2 dias pescando. Então, assim, vocês imaginam como é que eu cheguei. Eu tô totalmente estragado. Eu tava entrando no campo, eu olho pro lado. Aproveita que é isso. Exatamente. Não deixa de ser verdade. A Anne veio me cumprimentar, eu assustei que não tava reconhecendo, aí. Dei oi pra Anne. Eu vi que tinha alguém dentro dela, só depois que as passaram foram embora, que eu vi que era Georgia, não cumprimentei também. Eu entrei no estádio, já teve o terceiro gol, no meio da bagunça, cumprimentei Jarviane, seu Sérgio Tavares, depois eu não vi muita coisa. Eu nem lembro. Eu lembro que quando fez o terceiro gol, eu virei pro Sérgio, falei assim, vamos ligar pro Henrique e mandar ele voltar. Fala pra ele não vir aqui, porque já tá 3-0. Isso eu lembro. Você falou isso, mas eu já estava lá dentro. Aí, ó. Deu que se conclui que não tem nada a ver. Quem que não foi a campo hoje? Quem foi que se ausentou da Independência hoje? O Corneta também. Isso é o Alisson Fernandes. Então vamos rever essa questão. Corneta, tinha que ir ao pé frio. Gerou uma enorme comoção pelas redondezas do estádio que eu fiquei sabendo. E eu vou dizer mais. Eu me esqueci e acabei não levando as meias que eu ganhei do seu Alisson. Então eu fui sem meia. Peraí. Sem o meia. Peraí, você tá querendo me dizer que é por causa disso que nós não fizemos gol no segundo tempo? Que absurdo. Eu não vou nem comentar mais, não. Muito bem. Boneta, pelo esporte, a atuação geral do esporte, alguma coisa assim, tem algum comentário que você queira fazer? Ou mesmo do América, você teve algum destaque, alguém te surpreendeu? Rapaz, tenho sim. Eu queria primeiro avisar vocês que, assim, na nossa bancada no Esportanos, eu sou o mais pessimista. Então, se eu falar muito mal do esporte... Moneta e corneta, já perceberam? Eu sou corneta. De moneta não tá dando certo, não, velho. Já, o pessoal briga muito comigo lá no programa, porque eu sou muito pessimista. E, assim, eu tenho uma brincadeira que eu faço no programa com o pessoal, que eu não falo mal de Nelsinho Batista. Mas hoje eu não tô no programa do Esportanos. Acho que eu me sinto mais livre. Tá liberado. Assim, acho que o problema do esporte, como eu falei a vocês, passa lá pela presidência, mas isso não vai mudar, cara. Não vai mudar. Vai ter que aguentar ele até o final do ano. E aí a gente desce para um grau menor, uma escada abaixo, que é o técnico. A gente já percebeu que 10 anos, pelo menos eu percebi, que 10 anos no futebol japonês foi muito tempo. Ele não tá mais familiarizado com o futebol do Brasil. A gente tem um grupo, e nesse grupo lá no WhatsApp, a galera tava falando, não, mas temos que dar crédito ao Nelsinho, porque ele chegou agora. E pra mim, meu amigo, não é por aí não. O Nelsinho não chegou agora não. Ele chegou no final do ano passado, em dezembro, ele teve tempo, ele foi eliminado vexatoriamente na Copa do Brasil, assim como no Pernambucano, e assim, eu acho que é uma coisa séria. De eliminação vexatória na Copa do Brasil, a gente entende, viu? É, né? Temos então, experiência. Sabe nossa dor. Sabe, Então, assim, acho que se é pra haver uma mudança, o time fraquíssimo não vai mudar. Acho que é investir em contratação e acho que tá na hora de Nelsinho realmente andar. E sair do esporte. É uma coisa que me dói dizer, porque eu queria muito o Nelsinho aqui, sempre quis, sou muito fã dele, mas acho que não dá, não. Pode falar. Não, desculpa te interromper, mas é porque eu acho que tem que manter o Nelsinho. Eu acho que o esporte tem que acreditar que a Série B é um campeonato sensacional. Julgar a Série B 2019 é de boa. Vocês têm que acreditar que isso é uma meta a ser atingida, cara. Pai, a gente já tá há muito tempo na Série A aí, 5 anos, eu não quero mais não, velho. Série B não. Então, vamos se manter na Série A. É na hora de voltar, que é isso, rapaz. Ó, mas falando do América, eu queria até fazer uma pergunta a vocês, que me chamou de atenção, a segurança da zaga e o Messias. O zagueiro Messias, achei um absurdo aquele zagueiro, muito bom. Achei Messias um cara cabuloso, muito cabuloso. Cria a nossa da base. Cria da base, parabéns. Veio se formando aí, surgiu na Série A de 2016. Segura o cabo, Sérgio. É. Mandar o estoque aí, olha esse cara aí. Não, pode vir, mas só não vai ser barato. Mas pode vir. Bacana, a gente pode até aprender, não se preocupa não. É, a gente bota um laço verde, preto e tudo. É, mas ele é cria da base, sim. Ele melhorou muito o futebol dele depois da chegada do Rafael Lima. Que parece que deu mais segurança pra ele, tá ali orientando e tudo mais. Mas Messias hoje foi um monstro. Messias tem sido um monstro há vários jogos. E nós estamos muito felizes com ele também, viu? Posso fazer um paralelo? Pode, claro. É, os jogadores que chegaram agora, o Cláudio Vinck, o Ferreira, o Igor, atacante, horríveis. Felipe Bastos não jogou na posição e mesmo assim, horrível, do mesmo jeito. É, Marlone, eu ouvi na transmissão, eu tava ouvindo a transmissão pelo rádio e assistindo ao mesmo tempo, que eu tenho essa mania, e eles dizendo, estavam dizendo que Marlone tinha que aparecer e tomar a frente, fazer o papel de Diego Souza. E Marlone nunca foi isso. Acho que quem fala isso desconhece muito o futebol de Marlone. Marlone nunca foi protagonista em lugar nenhum, até mesmo naquele time de 2015. Ele não era protagonista, ele se aproveitou do bom momento tático do Sport, com Diego Souza bem, com André bem, com Elber bem, e era um componente essencial. Mas Marlone não é estrela para carregar time. E o Sport não tem essa estrela mais, porque André foi embora, né, pro Grêmio, a gente perdeu o Diego Souza também e ficou sem jogador de peso. A diretoria já falou que não vai investir mais em jogador assim, midiático, jogador que bote a camisa à vista e chame a responsabilidade. E a gente não tem, a esperança é o garoto Everton Felipe, que tá voltando de uma lesão de 6 meses aí parado. Nossa, né? Entrou, tempo. Ó, tem um craque em time, Rafael Bastos, vai resolver o problema do time. Uma você quer falar bomba pro meu time, fala a verdade. Ele é muito bom. É, né? Ele não gosta aqui não, porque a mulher dele não gosta de comida mineira. Ele é muito bom. Deve ser por isso. Meu Deus do céu. Ele é pipa, cara. E no mais, meu amigo. Mais no mais é Agenor, que desde que chegou aqui não caiu nas graças da torcida. A torcida realmente não gosta de Agenor, tá? A gente tá sentindo muita falta de Magrão. E mesmo Magrão, quando se aposentar, que tá com 41 anos, a gente vai sentir falta com aquele goleiro que vier. Mas a Agenor não dá, velho. A Agenor horrível, a gente não tem atacante. Nosso meio de campo não funcionou. A lateral direita, com o Cláudio Vinck, que é horrível. Resolveu um pouquinho depois que botou o Raul Prata pra lá e Sander veio pra esquerda. Entrou, né, no segundo tempo. E a defesa é batendo cabeça, né, velho? Até anotei aqui nas minhas anotações pra comentar com vocês. Teve uma hora que teve um ataque do América, um contra-ataque, e quem foi pra cobertura foi o zagueiro Léo Ortiz, uma coisa que era pra os volantes fazerem, né, que quando sobe os dois laterais, sobe o lateral, o volante tem que vir recompor, e não tinha ninguém atrás, mas Léo Ortiz até no lance levou o cartão amarelo, porque ele teve que parar com falta, então, tá muito desorganizado o Sport, passou aí semanas parado, a gente pensou que tava treinando, mas eu acho que os caras estavam lá no bar da ilha tomando um, aí nem aí pro Sport. Olha, pelo nosso padrão aqui, que é a prova. É, meus filhos, não é fácil não. É, a gente também não vai reclamar não. É, aqui, nós estamos fazendo essa brincadeira, nós estamos falando de Série B, mas vocês têm o mesmo entendimento que a gente? O entendimento do torcedor americano é o nosso campeonato é por permanecer na Série A. Qualquer outra coisa que vier, se vier uma Sul-Americana, se vier uma Libertadores, se vier um título, é lucro. Mas o nosso campeonato é por permanecer, que é uma coisa que o Flamengo tem tido muita dificuldade, como você comentou, vocês já estão aí há 5 anos nessa luta. Mas mesmo estando há 5 anos nessa, de conseguir se segurar bem na Série A, vocês ainda acham que a luta de vocês é pela permanência ou não? O Sport, na sua visão, já está em outro patamar. Meus amigos da bancada lá, até mandar um abraço para Rubão, Edmar e Jorge, fazem a bancada comigo. A gente até fez um programa passado e eles acham que é sul-americana e fica ali no meio no limbo, né, na zona morta. Rapaz, para mim, como eu já disse a você, que eu sou pessimista, eu acho que esse ano é brigar para não cair, mas é brigar para não cair feio. É aquela briga ali embaixo mesmo, né, trocando tapa até o último minuto, como vem sendo nos 2 últimos anos. E pelo retrospecto que teve desses 2 últimos anos, com a atual gestão do esporte, mas os jogadores que estão aí, e vendo o que Nelsinho tá fazendo, que até agora que ele chegou não deu uma cara tática ao Sport, comparando com o nosso arquirrival aqui, o Náutico, que tem um time ceboso, e veio o técnico deles e deu uma cara e ganhou o Pernambucano, Nelsinho não tá conseguindo dar uma cara ao Sport. Então, pra mim, meu amigo, é briga de tapa ali embaixo, lanterna, e pra ver se consegue se salvar. Você deu muita alegria pro torcedor americano agora com esse comentário. Deixa briga com o Atlético pra não cair esse ano. Vamos lá, deixa eu dizer, na prateleira de cima, todo respeito, tá? Maneiro. Nossa senhora, olha o Alencarzinho aí batendo, baixou o Alencarzinho. Até tá aqui, promoção se abriu outro bar, ficou feio, parece que podia ter aberto outro bar, né, América? Vamos melhorar, mas sim, já foi muito bom, né, gente? Vamos lá, vamos ajudar também. Zé Alves Aguiar, lá de Tabira, eu falei que ele partiu outro dia, né, Zé Alves? Não faz isso, não, eu vou fazer isso mais, não. Você me desculpa. É... tá aqui dando boa noite. Já sou sócio decadentes. Torcida foi bala hoje. Muito obrigado. Então, gente, ó, o programa Sócio Corneteiro Decadentes, nosso projeto crowdfunding tá aí. Se você ainda não participou, participe. Ajuda a nós. Até tá aqui. O Alisson tá em lua de mel. Corneta vacilou de não ir e destruíram o mel dele. Epa. É, até. Como? Eu não quero. Então, gente. O Alisson tá em meio de mel. Você vacilou de não ir e destruir o mel. Eu não sei se esse dele é seu ou do Alisson. Não. Você tinha o mel a ser destruído. Vou optar pela interpretação mais sacana. Eu também. É o que eu espero de vocês. No dia que vocês não fizerem isso, eu largo essa bagaça. É isso aí. A Pelta pediu pra gente comentar. Eu do planeta, gente. Não como ninguém. Exatamente. Como dizem os caras do Choque de Cultura, ninguém come ninguém, só dá muito trabalho. Dá muito trabalho, exato, dá muito trabalho. Ninguém transa, dá muito trabalho. Não, veste com isso não. Até eu tô pedindo pra comentar do uniforme nosso. Nosso uniforme tá muito lindo e hoje foi estreado o patch de campeão da Série B, redondão no meio do peito ali. Tá bonito demais o nosso uniforme. Os uniformes desse ano realmente ficaram muito bacana. E eu vou dizer mais: o terceiro vem aí. E pelo que me contaram. Mais, vai ser coisa linda de Deus. Diga, Sérgio. Eu vou dizer que tá faltando uma loja pra gente comprar as camisas. Então, a loja aí, nós vamos ver o que vai acontecer. Tá mudando de mãos lá, de administração e tal. E aí, acontece, gente. O processo é isso. Por enquanto, vamos pelo site. Zé Alves Aguiar ainda. Agora a diretoria tem que aumentar a mobilização para aumentar o sócio. E a torcida ainda mais. Sócio hoje são 2.424. 24, tá complicado, assim. Só 38 esse ano, eu não entendi. Só 38 sócios aumentaram esse ano? Será que é isso? Ô, gente, isso eu acho que nem contento, tá? O compromisso do sócio torcedor. Tem alguém. Ô, Sérgio, pra cá você tá assistindo o áudio enquanto eu tô falando? Não. Ué. Tem um delay em algum lugar mesmo. Alguém tá com a janela do YouTube aberta, viu? Não, enfim. Mas eu boto ele mudo. Mas eu acho que ele não tá no mudo, não. Agora tá, mas acho que não tava. Não, perdão, fui eu a página aqui. perdão. Sem problema, meu caro. Aqui, então o Zé Alves ali tá sugerindo aumento da torcida, eu acho isso interessante, mas eu acho que o América tá focado bem. Concordo que pode fazer trabalho para aumentar o sócio torcedor, mas o sócio torcedor é o cara que vai lá e que vai assumir esse compromisso de longo prazo de pagar esse a mais, porque ele quer ir de fato a todos os jogos. E tem um pouco diga. Tem um pouco a ver com nossa campanha em campo, né? Ganhando, eu acho que isso incentiva a ter mais, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente a constatação é essa. E eu acho que nosso sócio é um sócio muito bom. Tem muita promoção, tem muita coisa, tem uma faixa de preço muito variada, assim, para todos as possibilidades de bolso e tal. Então, eu acho que a gente também deveria ter mais sócios. O de vocês também? Aqui também, é muito fácil ser sócio aqui no esporte, tem vários preços, como meu amigo falou. E assim, aqui é tranquilo, a gente tem 48 mil sócios, da última vez que eu olhei, se não me engano. Saiu a notícia aqui. Que beleza. Adimplente, né? 48 mil sócios adimplente. E assim, preço para todo público, de 20 para até 300, se eu não me engano. O nosso mais barato aqui é 30 mensal. Com direito a todos os jogos, além das demais promoções, mas todos os jogos, assistir o gol e atrás do gol. Então, vamos lá, vamos ver, gente. Eu acho que assim, o pouco foi muito bom, a América tem se mexido, a América tem dado a chance do torcedor de trabalhar. Todo mundo viu o que o Salão falou na sexta-feira, de que levar aquela molecada, de que fazer um trabalho com a comunidade do Horto, do bairro, em volta, para trazer esses novos torcedores. E a gente precisa fazer o nosso e abraçar essa galera, gente. Isso aí, se a gente quer que a torcida da América cresça, não pode ficar só na mão da América, não. Nós temos que fazer desse convívio com esse novo torcedor, que vai chegar um pouquinho perdido, ele já não chega ali com a mesma familiaridade que nós temos, talvez nem da vivência do futebol. Nós temos que ajudar. Vamos lá, Thales Maciel, boa noite. Luan merece sua chance no Tite. O Thales está mais louco que o Batman, né, bicho? Aproveitou muito a promoção hoje, Thales. Parabéns. Ele continua. Que atuação do time. Só tem a reclamar do Aylon. Se escondeu demais do jogo. Diga. Posso agradecer aqui, os comentários estavam olhando e a Carla falou que sotaque gostou. Diga. Do esporte. Muito obrigado, mulher. Oi, gente. Claro, é, pode agradecer. Muito obrigado. Comeu a cerveja depois, viu, Carla? Vou te contar, viu? Até então, está elogiando o sotaque do nosso convidado. Muito bem. Ah, o Adolfo, fratura de costela é no mínimo 2 meses. Não tem 2 meses que ele retornou. Concordo? Eu não sei se tem 2 meses de afastamento, mas de retorno do Fernando Leal não tem 2 meses. Então, não sei se ele está 100%. Ah, e outra, né? O Adolfo está falando que é o mínimo. Então, talvez ele não estivesse 100%. O Thales, depois da minha participação, a audiência dessa bagaça subiu de 10 para 20 ouvintes. É verdade, ai, cara. Uma salva de palmas para mim. Olha, no que pese a audiência baixamente qualificada de galinhas e raposinhas, né? Que vieram no programa passado, Thales. Ah, mas sempre sim. tem. É normal, já. A Théo tá aqui. Lu, a gente que entre os 10. Como é? A gente que entre os 10 primeiros? Eu não entendi isso, não. A gente já tá entre os 10 primeiros, né? É isso, deve ser. Comenta, se você. Até onde eu sei, por enquanto, entre os 1 primeiros. É, Corneta, se você vai sair, nós vamos cobrar a multa. E ela não é barata. Não, a multa do Corneta é baratinha, isso é fácil. E ele completa que sim, só aumentou 38 pessoas no Roda Verde esse ano. É pouco, viu, gente? Só 38. É para quem saiu da Série B. Para quem saiu da Série B e chegou na Série A, só 38 pessoas se animaram a fazer um Roda Verde, é muito pouco mesmo. Mas tá até bom. Pode ser saldo, né? Porque a ameaça do americano é sair do Onda Verde. Não cancelar do Onda Verde. Mas agora você para pensar, nossa média de público é 1.600. Assim, normalmente. A gente tem 2.000 sócios. Não é mais. Não tem sido mais. Mas não, aqui, ó. Vou te falar. A média do América na Série A de 2018 é 8.600 pessoas, rapaz. Falou estatístico. Ué, só pronto, tá aí. E deu 8.600, a média é 8.600, ué. Eu vou explicar, a diretoria da América foi sacana, botaram a chegada da corrida dentro do estádio. Aí o cara veio correndo, foi obrigado a entrar na bagaça pra pegar a medalha. Aí contou. O Heimer, pera aí, breaking news aqui, informação de última hora chegando, o Heimer Radish tá avisando aqui que não somos mais líderes. Então perdemos a liderança, gente. Crise no América. Vou cancelar o Fonda Verde. Puta que dá pra não cair agora, hein? É. Vamos descobrir quem foi. Dá informação completa aí, Ryan. Quem que passou a gente? Quem passou a gente? Vamos lá. Então, o que mais? A Teta falou que teve pesquisa hoje nos sócios. O sotaque gostoso. Corneta, você virou Vicolatina hoje. Eita! Toma logo essa, hein? Seu Rony Formiga Franks Jori. O Jori, melhor dizendo. Jori Messias. O Furacão é o líder dessa bagaça com 1 gol marcado a mais com a América. Muito bem. O saldo tá igual, viu, gente? Ele só tem 1 gol marcado a mais. E nós estamos com a melhor defesa do campeonato. O Jori Messias e Christian arrebentaram e são da nossa base. Por que o Sport não tem base? A Genoa e Cláudio Vinck são fracos? Moneta, pergunta pra você. Tem base no Sport ou não? Como é que é a estrutura? A base do Sport é muito boa, viu? Tem muitas promessas. O menino Pardal aí. O menino Everton Felipe, que entrou, que tava machucado. Ano passado ele jogou a Série A inteira. É o nosso meia, a nossa grande promessa. E recentemente a gente vendeu pro Hoffenheim da Alemanha, em 2015, se eu não me engano, o Joeliton, que nos rendeu 4 milhões aí. Uhum. Depois o pessoal me corrige aí lá do Sportante se tiver errado. Mas foi isso, o Joeliton foi vendido. E assim, a gente tem muito menino da base. O Fabrício tá aí, joga muito. O Thalisson foi emprestado agora. Assim, a base do Sport é muito boa. E isso vem com fruto do centro de treinamento. O centro de treinamento da gente é muito bom. Tem vários campos, mais de 3 campos. Tem hotel pra profissional e pra base. A fisiologia... Mais 3 campos, hotel. Oi? Mais 1 gol do Furacão, cambada. Agora tem 1 gol a mais marcado. 1 gol a mais de saldo. Pera aí, Corneto. Deixa o convidado falar, Corneto. 5x1 da Grande Paranaense. Vai, Corneto. Então, assim, a base do Sport aqui, ela é bem legal. Assim, acho que aqui de Pernambuco é a que mais tá revelando jogadores que estão dando resultado. E, assim, a estrutura do Sport não deixa nada a desejar, velho, pra formar jogadores. O que pega, eu acho mesmo, é a direção atual, que vinha de um trabalho muito bom, as direções anteriores, estruturando o esporte, pagando em dia. E Arnaldo Barros, o presidente, velho, vem acabando com tudo isso aí, uma série de lambança uma atrás da outra. Muito bem. Vamos ver o que mais aqui. Vocês acham que o Anderson mudou um pouco? Bernardo Moreira está perguntando. Se a gente acha que o Anderson mudou um pouco o esquema de jogo, jogou mais sem bola. Vocês acharam isso? Jairo? Não, acho que... Acho que o jogo foi mais ou menos o que a gente jogou no Mineiro. Vinha sendo, né? Acho que não teve muita mudança nesse sentido, não. Tô contigo nessa, Sérgio. Também não vi muita diferença, não. O que mudou foi que a gente fez um gol muito rápido e aí o jogo ficou mais favorável pra gente poder controlar isso. Mas isso. Não vi diferença na postura inicial do time, não. Entendi, concordo com você. Muito bem, o Rainer veio dar a notícia de que nós não estamos aqui mais na liderança. O Ivan também informa o gol do Atlético Paranaense. Rubão Souza, manda um abraço para toda a galera do Decadentes. Rubão ali, parabéns pelo programa. Obrigado, Rubão. É criador dos portanos, Henrique. É criador dos portanos? É isso aí. Muito bem, está te parabenizando aqui pela participação também, Moneta. Obrigado, Rubão. Dizendo que já se inscreveu no canal. Valeu, Rubão, bem-vindo. E até ainda está estupefata com seu sotaque, viu, Moneta? Qualquer coisa, depois eu vou passar seu telefone para ela para poder conversar com você uma vez por semana. Se inscreve aí no portão geral, sempre tem resenha. Vai escutar só o sotaque. Pronto. Sotaque arretado. Pronto, tá aí, Pé. Vai ter o link aí para a página lá dos Portanos Reais, os Portanos Real, e eles fazem live o tempo inteiro. O sotaque vai estar lá. Não só do Moneta, mas dos. Vocês aí do América que estão felizes. Teve o pré-jogo que a gente jogou no ar, então vai aí na página dos Portanos, o primeiro vídeo. Você pode ir lá no pré-jogo e se. Nosso comentarista Jorge Rafael falou que a gente ia ganhar. Pode rir nos comentários, sem brincadeira, pode rir. Esse vídeo a gente compartilhou mais cedo. Perdeu, viu, Corneiro? Esse vídeo. Ela quem perdeu. Esse vídeo. Essa. Meu Deus do céu. Esse vídeo a gente compartilhou mais cedo, lá na página do Decadentes também, com a análise de pré-jogo deles. Zé Alves Aguiar de novo. Hoje os laterais não sofreram muita marcação. Do meio foi bem boa. E o Rainer aqui, não deixaram eu participar, vou me rebelar. O Rainer, é verdade, a casa estava cheia, viu? O Sérgio até falou que... Isso aí, vamos rebelar. Perguntou, cancela lá o Sócio Corneteiro, mas foi hoje tinha muita gente. Mas, gente, todo mundo vai ter espaço para participar, vocês ficam tranquilos com isso. Que mais? Temos mais alguma coisa aqui? Podemos ir para a Bala Colatina? Tem comentários finais, Sérgio? Não, vamos embora, Bala Colatina. Então vamos para a Bala Colatina. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer um somatório do voto da galera. Bala, Adolfo, Serginho, Marcos Graça, Serginho, Leandro Mourão, Serginho, Marcelo Camponina, Serginho, mais alguém votou em Bala aqui, mais alguém votou em Bala, acho que são esses. Então, mas Serginho, unânime, o Bala da galera. Ele, né? Pois é, você quer votar, Corneta? Não, eu tô concordando, não tem nem como falar que não foi o cidadão, né? Sim? O cara marcador concordo, você vota nele também? Ah, eu vou com a galera. Você vota nele também? Vou com a galera. Então, Serginho, dois votos já. Sérgio. Eu não vou no Serginho, não. Até achei que ele fez uma boa partida, fez dois gols, sensacional. Aplaudo, mas não acho que ele foi o melhor, não. Eu acho que o nosso sistema defensivo merece mais aplausos do que nosso ataque. Eu voto no Messias. Okay. Concordo com o Sérgio. Messias. Você já tá votando também, ô Moneta? Vota no Messias? Eu separei três nomes, que foi o Carlinhos, o Messias e o Serginho pelos gols, mas eu vou com o Sérgio. É um monstro. Messias. Muito bem. Jair, dois votos pro Messias, dois votos pro Serginho. Muita gente merecia hoje, mas eu vou de Messias. Jogou demais hoje. Muito bem. Eu tinha chance de empatar tudo de uma vez só, mas não vou fazer isso. Não, eu vou votar no Messias também. Messias foi um monstro hoje, gente. Como assim especialmente... foi um monstro hoje? Ele é sempre monstro, cara. Ele é sempre monstro. É o Cocu, cara. Não tem jeito não, cara. Eu que acabei assistindo mais o segundo tempo e acabei não vendo o primeiro gol do Serginho, só vi o segundo, e não vi tanta atuação do América no momento em que o América atacava mais, mas pô, aí deu voto a Messias, não tem como ser diferente. Messias, então, é o primeiro bala desse Campeonato Brasileiro da Série A 2018. Colatina, o Adolfo tá voltando no Rafael Moura, Marcos Graça, Rafael Moura, Leandro Mourão tá no Luan, o Campolina tá votando Magrão, coitado Magrão, entrou, ficou muito pouco tempo. Vaiado e que acho só. Que não tem, vaiado que só. Não, mas aí tem porque tem histórico, mas assim, ele entrou muito pouco tempo pra ser votado hoje, mas é o que eu penso. Não tem histórico, não tem pra onde não. O Rainer tá votando no Aylon, e o Alan Regina tá votando Luan com Colatina, o Zé Alves votando Luan com Colatina. Eu acho que o Luan levou essa então, o Luan tá com um, dois, deixa eu ver aqui, um, dois. Dois. Parana, três votos e o Rafael tá com dois, não é isso? Rafael tá com dois, só aparece. Então tá, então Luan foi o Colatina da galera, concorda, Sérgio? Concordo. Concorda? Concordo. É mesmo? Porra. Não. Eu vou votar no Rimei aqui, já que antecipo. Pra mim foi pior. Oi? Não, eu não votei ainda não. Uai, eu tô perguntando se você concorda, ô infeliz. Então em quem que você vota? Desculpa, entendi errado. Não, você concorda com a minha somatória, é isso? Isso. Ele vai fazer o gráfico daqui a pouco, doutor Henrique. Ó, seu áudio tá ruim, fala aí, Sérgio. Eu concordo só com a sua somatória aí. Eu não vou votar no Luan, não. Eu você até acho votar? Que ele errou bastante, mas eu acho que ele tentou mais. Pra ser coerente com o que eu falei antes, eu vou votar no Aylon. porque eu acho que o Ailton sumiu mais do jogo, e se omitiu mais, e é uma crítica que a gente já fez a ele em outros momentos, eu acho que isso aconteceu de novo. Eu coloquei ele como meu capitão do do Cartola lá, e ele não fez ponto quase nenhum, então meu voto é no Ailton. Muito bem, então o seu voto é no Ailton, você acha que ele se escondeu mais, etc e tal. Seu áudio tá ruim, você. Mas enfim, esse programa é ruim mesmo. Eu já vou antecipar que eu vou votar no He-Man, então, como eu fiz. Temos um voto que é o voto da galera pro Luan, um voto para o Ailton, que é o voto do Sérgio. Eu já estou votando no He-Man. E se vocês acham que o Ailton se escondeu do jogo, eu até concordo. Eu não vi He-Man. Se o Ailton pontuou mal no Cartola, o He-Man pontuou menos ainda. Eu tô com você, viu, Henrique? Tá comigo? Então nós temos aqui dois votos pro He-Man. O cara conseguiu ser ineficiente no sistema tático trágico do esporte. E eu acho que foi o He-Man, sim. Fez nada. Olha aí, voto qualificado, hein? Corneta, você quer votar? No cabo do microfone do Sérgio. Puta que pariu, até hoje tá com essa merda. Acho válido. Lembrando que o senhor tem um voto da Tel. Jairo? Mas o cabo é diferente. Ui. Jairo, seu pelatino. Eu vou votar no He-Man. Se o Ailton não foi efetivo, participou pouco, o He-Man participou nada. Aqui e ali deu um passe, participou, mas, nossa, muito, muito aquém. Ele destoou demais. Não, tem uma jogada no segundo tempo que eu acho que é o Serginho que consegue avançar ali pela direita. E o He-Man tá atrás de três. Assim, ele não se antecipa, ele fica atrás dos três. A bola vem. Eu não posso que se eu tiver para tentar a finalização, ele simplesmente olha para outra lateral para ver se tem alguém chegando. Eu tive que gritar, não, filho da mãe, não é ninguém chegando, era você, né? Só que ele se escondeu e tal. Isso assim, esse é um lance dos vários que me tiraram do sério com a participação do He-Man. Não gostei mesmo. Podemos chamar de Príncipe Adam já, viu? Pacato. O que mais nós temos aqui? Pacato. Acho que é isso. Então temos bala e colatina. Tem mais alguma coisa pra fazer hoje? Ah, não, eu não perguntei pro Moneta qual que são seu bala e seu colatina do esporte. Eu preciso mesmo escolher seu familiar e pior em campo. Rapaz, tá aqui. Bala, ué. É o eterno bala do esporte. Rei de Pernambuco. Rapaz, se eu fosse escolher um bala do time do esporte, eu me escolheria, porque eu tive que assistir esse jogo inteiro pra poder comentar aqui. Justo, Não, mas eu fico com... É o tipo de voto que a gente faz aqui enquanto tem jogo ruim. Eu fico com o Gabriel, ele entrou bem no segundo tempo, acho que foi o melhor jogo do Gabriel até o momento aqui no esporte. Ele é meio sonolento, mas ele entrou ligado. E o Colatina, rapaz, não tem como não ser pra ele, eu daria pra muita não gente. Não entendi, tá. Cortou um pouquinho. Alô? Não entendi, você tá voltando aí? Voltou. Alô? Alô, pode falar. Opa, posso falar? Pode. Então, só repetindo, o Bala... o Bala fica pra o Gabriel, que foi um dos melhores jogos. Eu juro que eu não consegui entender. É só pra mim que cortou ou não? Eu tô ouvindo. Senhores, sou eu que tô cortando. Você tá cortando quando fala. Alô? Fecha aqui, sim. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim. Estamos te ouvindo perfeitamente. Sim. Ah, muito bem. Então só repetindo. Passou de uma hora, o programa começa a dificultar a conexão aqui. Diga. Então voltando, o Gabriel, que é o Bala, né, jogou bem, foi o jogo que eu vi ele jogar bem aqui no esporte, primeiro assim, desde que ele chegou, é meio sonolento, e o Colatina, eu queria dar pra muita gente desse time, inclusive o técnico, mas eu vou ficar com o goleiro Agenor, passa segurança nenhuma, aquele segundo gol lá, eu acho que foi o segundo, que foi a atrapalhada dele de Léo Ortiz chegou a falar na entrevista que ele falou pra sair da bola muito tarde, o Léo Ortiz já tava em cima, então o goleiro tá inseguro, passa segurança pro time, e o goleiro é horrível, pesado, gordo, sem condições. Ele é o Colatina do esporte. Muito bem. É isso então, senhores. Tem algum último comentário? Acabou pra mim, gente? É isso mesmo? Opa. Tá muito ruim. Vamos terminar por aqui mesmo. Tá terrível. Só queria convidar o pessoal para ir lá no nosso site, no decadentes.com.br, acompanhar as colunas que a gente está publicando lá com uma frequência razoável, né, não, Sérgio? E chamar o pessoal para ir para ler lá. A gente está sempre falando aí do América, falando de aspectos diferentes do América aí. E eu queria convidar vocês, se vierem para o jogo aqui contra o Sport, para irem o jogo com a gente, do Sportando, a gente combina e vai junto, hein? Uai, vamos sim, ué. Estamos aqui de porta aberta. Tem meu WhatsApp, é só entrar em contato. Moneta, tô indo para Recife ver o jogo e a gente vai. Voltei, o que eu perdi? Nós recebemos um convite para ir ver o jogo em Recife, quero. Bora! Vamos embora. Pronto, vamos fazer isso então. Agora sermos vadios, nós podemos. Fechado. Muito bem. É isso então, senhores. Tem mais alguma coisa? O Sérgio caiu também? Foi só eu, não? Caiu. Então tá. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Perfeitamente. Ah, então tá bom. Deixa eu fechar esse trinco então, porque a conexão já tá indo embora. Gente, é... Decadente 130 ou 131, provavelmente 131. Eu devo estar vacilando nessa aqui. dia 25, aqui, ó, Zé Alves Aguiar tá lembrando que dia 25. Tem feminino no Brasileiro A2. Vamos comparecer, vamos prestigiar as meninas do nosso time feminino. Dia 29, não é isso? Tem também o América Locomotiva, se eu não estou enganado, lá no Sesc... Ih, esqueci onde que é. Venda Nova? Sesc Venda Nova, não é isso? Enfim, nós vamos compartilhar todas essas, essa programação americana dos próximos jogos. E o time de futebol masculino volta a jogar no Rio de Janeiro no final de semana que vem, dia 21, no sábado, às 19 horas, no Maracanã. Joguinho festa, joguinho... Ó, gente, prepara o coração, prepara... Né? A gente sabe como é que é a arbitragem. Então é o jogo do Flamengo no Maracanã, na despedida do Júlio César. Então prepara. Prepara o coraçãozinho. Vamos lá fazer o nosso papel. Ah, quem tá brincando lá no Bolão Decadentes? O bolão já está atualizado. Ah, o Brunão. Brunão, você me mandou mensagem mais cedo para saber se a sua aposta tinha funcionado ou não. Pelo que eu vi depois, quando eu atualizei o bolão, não funcionou. Ô, gente, o que vocês têm que prestar atenção? O bolão, quando você entra lá no aplicativo, ele não tem só o bolão do Decadentes. Ele tem vários outros bolões. Então, se você entrar na parte do outro bolão, no bolão, sei lá, ligas oficiais que ele tem aqui, por exemplo, ou você tem algumas outras ligas que o aplicativo oferece, vocês vão ver a classificação daquela liga. Vocês não vão ver a classificação do Decadentes. Vocês vão entrar na classificação do Brasileirão, que é daquilo lá. A nossa liga chama Bolão Decadentes 2018. É isso? Deixa eu ver. Decadentes Brasileirão 2018. É isso que tem que estar aqui. Na hora de você fazer a aposta, o que tem que estar escrito lá em cima é Decadentes Brasileirão 2018. Senão vocês vão apostar em outra liga. E não é que você apostou num jogo e a sua aposta é a mesma e vale toda para todas as ligas. Ele te dá a possibilidade, se você está em duas ligas diferentes, de numa você coloca 2-0, na outra você coloca 1-0. Então cada liga que você participar, se vocês estiverem brincando em outras também, você tem que colocar o placar em todos eles, tá? Então, o que aconteceu com o Brunão, que eu fui ver depois, o que me parece, Brunão, é que você estava na Liga Oficial do Campeonato Brasileiro, fez sua aposta lá e não estava na Liga do Decadentes. Então, não foi registrado. Mas aqui, é um joguinho só. Aqui é 3 pontos, cada jogo vale 3 pontinhos. É 1 ponto para o placar do mandante, 1 ponto para o placar do visitante e 1 ponto para o resultado da partida. Se vitória, empate ou derrota do América. A nossa liga, a gente só aposta nos jogos do América, a gente não aposta nos outros jogos do campeonato. Então, se você entrou lá para apostar, tem mais jogo que só o jogo do América, tá errado, porque a nossa só tem o jogo do América. Então, tem o tutorial no YouTube, tem o tutorial que eu mandei no grupo do WhatsApp, tem os vídeos direitinho de como é que você faz para entrar, para apostar, como é que você acha a Liga do Decadentes, tá explicado, gente. Agora também, né, me ajuda aí, não posso pegar na mão de vocês e fazer tudo. Então, olhem lá direitinho. E ainda dá para brincar, ainda dá para participar. E não tem a menor ideia de prêmio, a gente nem sabe se vai ter prêmio, deve ter alguma coisa que a gente sempre eu garanto a cerveja, faz alguma coisinha. Mas o importante é a brincadeirinha. 3 pontos você tira fácil, qualquer jogo você tira 3 pontos de vantagem, isso não quer dizer nada. Estão liderando hoje o campeonato. Cravaram o placar. Seu Bruno Henrique Santos, Léo Tavares, Thales Maciel e só. Os três estão ali dividindo a liderança com 3 pontos. Depois vem uma Renca que fez 2 pontos, inclusive eu. Tem uma galera com 1 pontinho, foi quem acreditou que a América tomou gol, que absurdo, e tem uma galera que não conseguiu pontuar, aí eu não sei se errou o placar, até teve muita gente aqui que não apostou, viu, gente? Para transparência do aplicativo, inclusive, se vocês entrarem lá na classificação, vocês podem clicar no nome de qualquer pessoa e vocês vão ver os jogos onde elas pontuaram. Então, nessa rodada, está aqui, tem um placar do jogo em si, e embaixo, entre parênteses, tem um placar que a pessoa apostou. Então dá pra gente ver em que cada um apostou. Até eu tava no 2-0, o César tava no 1-0, o Cris apostou 1-0 também. Meu 5-0 ninguém acreditou, né? O Guilherme Chaves, 2-0. Mentira, eu falei 5-0, mas no final das contas eu apostei 2-0. É isso, gente. Então vamos brincar lá no bolão, porque o mais importante é a brincadeira. Mais que qualquer outra coisa, mais do que prêmio e tal. Importante é a brincadeirinha de toda semana. Certo, senhores? Vocês já vieram ter algum recado final? Não, já deu recado aí pro pessoal dar uma olhadinha nas colunas lá no nosso site. Isso, teve coluna hoje já. Já saiu o pós-jogo do Matheus Labozier, dei uma lida lá. Corneta, mensagem edificante? Não, vamos dormir, galera. Tem que descansar 8 horas pra ter uma boa recuperação pro dia seguinte, viu? Tá vendo? Hoje, né? Como? Até quando não tem. Hoje, né? Nossa, velho! Tá osso. Até quando não tem mensagem edificante, tem uma palavra de carinho para dar para o torcedor americano. Muito bem. Moreta, brigadíssimo pela sua participação, cara. Segundo turno tá aí também. Nós contamos de novo com a parceria com os portados. Nós vamos convidar vocês de novo. Se der, já dá um pulo em Recife para assistir o joguinho ao vivo e tomar uma gelada. Mas muito obrigado. Dá seu jabá, dá seu recado final aí, por favor. Então, eu queria agradecer a galera aí que... A vocês, que convidaram os portanos, a galera que ouviu a gente. É, ao pessoal que faz os portanos comigo, o Jorge Edmar e o Chefe Rubão. Assim, o programa é sensacional. A gente adora fazer isso a favor do esporte, divulgar o nome do esporte. Lá a gente tem uma brincadeira nos portanos que a gente chama de Love Song, que é o momento de dar abraço e beijo pra esposa, namorada. Então deixa aqui meu abraço e meu beijo pra minha namorada Fernanda. E a torcida do esporte, eu digo uma coisa. Oi? É só uma intromissão, vai fundo. E a torcida do esporte, eu digo uma coisa. Eu fui muito pessimista, quem ouviu até o final aqui, quem me conhece do programa Esportanos sabe. Eu sou pessimista, sou. Mas aí a gente tem que esquecer técnico, a gente tem que esquecer Arnaldo Barros, o presidente, a gente tem que esquecer esses jogadores ruins e ir pela camisa. E no próximo jogo contra o Botafogo estarei lá, espero que a torcida compareça à Ilha do Retiro, porque é pela camisa. Acho que vocês também têm isso. Sim. O amor é pela camisa, é pelo clube, não é por A ou B. Então, torcida do esporte que está me ouvindo aí, estou confiante ainda no esporte. Não é momento de largar a toalha em nada, a gente brinca aqui tudinho, faz a resenha. Mas vamos acreditar, vamos pra cima aí, que tem muito chão pela frente. E é isso aí, um abraço a todo mundo. Isso aí, tem mais 37 rodadas. Seu Sérgio Tavares, chegou no momento de dar o recado final. É isso, eu tô caindo e voltando, mas tô aqui. Eu quero falar... Machucou? Machucou o coração. Só um pouquinho, mas eu tô gordinho, então não machuca quando cai. Ah, amortece. É, amortece. Tá. Duas coisas. Primeiro, que nosso campeonato não vai ser fácil. Nós vamos sofrer muito ainda. Não é por causa do 3-0 que a gente vai achar que agora ficou fácil e tal. Mas nós vamos sofrer muito. Então, vamos ter paciência, vamos acreditar no passo a passo. Que o primeiro passo nós já demos, agora vamos continuar, né? Uhum. Acreditar nisso. Essa primeira etapa, que são esses 12 jogos antes da parada para a Copa, dá para sonhar um pouquinho, mas não é isso que vai mudar o nosso campeonato no final. Então vamos devagar, vamos acreditar e tal, vamos apoiar igual apoiamos hoje. 8.600 é sensacional para o América, então é continuar apoiando isso. Uhum. Quem puder ir lá para o Rio, bora para lá. Quem não puder, vamos apoiar daqui mesmo, vamos embora. E aí na outra semana tem jogo contra o Vitória, terceira rodada no Independência também, um sábado às 19 horas da noite. Vamos também apoiar, né, gente? É isso? Próximo programa, Rô? Só uma outra coisa que eu esqueci de falar. Tem um texto, tem o texto do Matheus lá no nosso site, já comentando o jogo de hoje. Então, prestigiem lá, leem. Matheus é foda, escreve pra caralho. Já comentou. Façam comentários. O que ele achou do jogo de hoje contra o Sport. Comentem lá, divulguem, compartilhem. É isso aí? Isso, é isso aí. Comentem lá e façam tudo lá. Compartilhem esse conteúdo. O Zé Alves está perguntando aqui, o próximo programa quando? Então, próximo jogo contra o Flamengo será no sábado, o próximo programa então será no domingo seguinte, dia 22, às 8 horas da noite, a gente volta aqui para falar de, quiçá, mais uma vitória americana, quiçá, uma vitória da América no Maracanã, com o Júlio César se aposentando. Seria uma delícia. 7-1. 7-1 tá bom, então tá bom. Eu me satisfaço com menos. 2-1 já tô feliz. Para fechar, passar a régua, tem aqui o comentário do Vinícius, não sei se você conhece, Maria, mas tá dizendo aqui que o Coelho começou pegando um café com leite hoje. Você acha que é isso? Rapaz, eu queria muito me irritar com esse comentário, mas eu não posso não. Na atual conjectura do esporte, com esse time que tá aí, com esse técnico que tá, com essa direção que tá, tem o meu aval, assina embaixo. O Vinícius, pra quem não tá lembrado, é torcedor do Santa Cruz, lá do Arquibancada Coral, que já participou aqui com a gente, que foi quem indicou o Moneta para participar do programa de hoje. Agora fechando. Vinícius, Henrique. Diga. Vinícius, se preocupe com a Série C, não, meu amigo, que você vai ver o que é bom pra todos. Muito bem, senhores. Deixa eu dar tchau, que eu tenho que abrir ali uma porta que estão batendo no interfone. Até eu tô mandando um beijo pro Corneta. A gente volta semana que vem, domingo às 8 horas da noite. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Todo mundo, tchau. Valeu. Oh, abraço. Cadê que eu já...